Funco no cu. Chega da Silva no Anhangabaú. Chega da Silva no Anhangabaú. Tem tucupi, tem tacacá, bumba lelê, jogo de azar. Deu piriri, foi um sururu, berre, velhinho, velho, velho, velho. Colibri, só sabia, o Irapuru, Madagascar. Vem, meu amor, tu é minha flor, faz cafuné na planta do meu pé. Vem, meu amor, é minha flor, faz cafuné na planta do meu pé.